Onde estará esse leitor que não soletra nem recita, que não tropeça nas imagens, que não ofende os nossos ritmos, que não destrói as nossas flores? Onde estará esse leitor? Onde estarão esses leitores?